a estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca as suas mágoas. Então os olhos dos bichos vão ficando iluminados, rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado. Amor termina perdido numa esquina e um violeiro toca a sua sina. Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, rebrilham neles lembrança dos amores esquecidos. Amor começa, nossa alegria chama, e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Nossa alegria chama e um violeiro toca em nossa cama. Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam. Tudo é sertão, tudo é paixão. Se um violeiro toca, a viola, o violeiro e o amor se tocam.